Glória a Deus. E nós fazemos um pedido todo especial ao Pai. Como filhos amados, queremos nos parecer com Ele, expressando toda a Sua glória e a Sua vida em nossas vidas. Nós queremos, Pai, eu quero, sim, eu quero ser igual a Ti, expressando todo o Teu amor, Senhor, expressar.